estão constantemente, sempre todas as manhãs, na casa do Senhor. A maioria está em consagração, deixa até seus afazeres em demonstração de amor. Elas têm sido sustentáculo da igreja, em fervente oração, estão a buscar poder, pedindo a Deus para dar força aos pastores e salvar os pecadores que estão a perecer. São as irmãs servas de Deus, abnegadas, que estão sempre empenhadas na obra do Senhor. São as irmãs do círculo de oração, que estão de joelhos no chão, em demonstração de amor. Quem são aquelas que têm vidas no altar? Muitas passam o dia inteiro em jejum e oração, e estão sempre visitando os desviados, em presídios e hospitais, aos aflitos dando a mão. Ah, se não fossem essas servas do Senhor, o inimigo já teria triunfado sobre nós. Graças a Deus que um círculo de oração está de joelhos no chão, a clamar em alta voz. São as irmãs servas de Deus, abnegadas, que estão sempre empenhadas na obra do Senhor. São as irmãs do círculo de oração, que estão de joelhos no chão, em demonstração de amor. São as irmãs servas de Deus, abnegadas, que estão sempre empenhadas na obra do Senhor. São as irmãs do círculo de oração, que estão de joelhos no chão, em demonstração de amor.